Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de debate da sexta. Como é habitual, todas as sextas-feiras a ADW organiza o espaço de debate, trazendo vários assuntos para discussão. Hoje temos como assunto para discussão, que será apresentado pelo nosso diretor, o Sr. Alan Kane, que nos vai fazer uma abordagem sobre o direito à cidade e a nova agenda urbana. Ele vai falar também sobre a campanha de coligação internacional de Habitat para a adoção do direito à cidade na nova agenda urbana, a era do Habitat 3 em Quito. Desde já, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Alan. Muito obrigado, Sr. Tiago. A apresentação que vou dar hoje é sobre um processo que está no caminho já há uma ou dois anos, de facto. De facto, liderado pela Coligação Internacional de Habitat, que é a rede das organizações não-governamentais, onde a DW está inserida. De facto, somos um dos fundadores, estivemos a participar na fundação do que está chamada em inglês Habitat International Coalition. É uma campanha para influenciar do ponto de vista dos organizações da sociedade civil, a agenda da Habitat, e acompanhar a coligação. De facto, foi criado já há 40 anos atrás, em Vancouver, Habitat UMA, e logo mudou o nome, acho que foi no ano internacional do luta contra sem abrigo, 86 acho que foi o ano, que foi transformado numa coligação em vez de um conselho. Pensamos que isto é um momento realmente chave, porque na próxima semana a decisão sobre a nova agenda urbana será finalizado em Indonésia, para mapear o programa do internacional para urbana, assentamentos humanos para os próximos 20 anos. So, formalmente esta agenda será adotada em Quito, Equador, em outubro. Mas a decisão sobre as palavras que serão apresentadas à conferência do Quito será preparada, a última exposição do documento será apresentado e debatido na semana que vem. Eu quero projetar isto é um mapa dos do ciclo dos cimeiros e conferências internacionais chaves que a volta do cidades sustentáveis. Começou na conferência de Estocolmo do ambiente e desenvolvimento em 1972. Assisti com um estudante na altura, entrei na porta atrás, sem pagar as cotas, não tinha nenhum centavo para pagar o custo da admissão na altura, mas assisti. Mas na conferência de Estocolmo foi decidido de lançar o ciclo das conferências sobre assentamentos humanos Habitat. E a primeira conferência foi Habitat 1, foi lançado em Vancouver, em Canadá, em 1976. E foi a primeira vez que direitos habitacionais, um conceito internacional do urbanística foi entrou no no ciclo do debate à volta dos direitos humanos internacionais e conseguiu uma certa peso em do nós chamamos direitos humanos soft, como podemos dizer. Não são leis, mas são princípios que estão aceitados no nível internacional. Logo em 1980, foi 6, não 7, foi o Ano Internacional de Abrigo e para os sem abrigo, a conferência do Rio, a primeira cimeira do Rio da Terra, naquela conferência os ODMs, os Metas do Millennium, foram concebidos. Para todos nós, a conferência de Istambul, onde a agenda da Habitat 2 foi lançada, eu e Adérito estivemos lá e na altura trabalhamos sobre o relatório angolano para apresentar em Istambul. Logo uma série de outras conferências em 2000 sobre o lançamento dos métodos Millennium, vários fóruns urbanos, de facto 7 delas, a última foi em Medellín há 2 anos atrás, hein? E nós estivemos lá juntos também. Mas agora estamos a preparar a agenda para o Habitat 3 em Quito, Equador. Um pouquinho de história, isto é a imagem do Vancouver em 1976, seguinte. Para mim isto é uma ponte-chave na história do Development Workshop, porque foi em Vancouver que encontramos a delegação angolana do país novo independente. Acho que foi o arquiteto Mangueira e várias pessoas que estiveram naquela delegação. E o DW encontrou a delegação angolana, estiveram bastante interessados no nosso trabalho e recebemos o convite de vir para Angola. So, isto é um pouquinho a história, mas foi lançado em Vancouver a Declaração de Vancouver, que realmente é a primeira documento que mapeou os princípios que agora são realmente inseridos na agenda da Habitat e será a base para Habitat 3 também. Umas coisas que eu só quero sublinhar, uma visão para a primeira vez com assentamentos humanos com um instrumento do desenvolvimento, com um ferramenta, com um mecanismo para a sociedade desenvolver. Compromisso de tentar melhor distribuição efetiva dos resultados de desenvolvimento pelas comunidades. Mas, uma outra vez, aproveitamento dos terras, o provimento das infraestruturas urbanas com um instrumento na distribuição melhor dos recursos, resultados de desenvolvimento. Proteção do ambiente, integração das mulheres jovens e outros grupos, podemos dizer, vulneráveis, na agenda para acertar os seus direitos. Tentar reduzir os conflitos urbanos rurais, tentar equilibrar um pouquinho esta relação entre cidades e zonas rurais. Princípio de participação comunitária, direito de habitação, abrigo adequado, condigno. Uma grande papel naquela altura, uma visão que o Estado tem de introduzir um controle público sobre as terras. Hein? Isto foi, são princípios que são bastante interessantes. Devemos olhar para o contexto 1976, foi, parece que, a período mais quente do Guerra Fria, onde houve muitos conflitos internacionais. A libertação da Angola aconteceu, a libertação daquelas antigas colônias portuguesas recentemente foram atingidas. Foi uma altura do, posso dizer, conflito internacional bastante sensível. Mas uma observação da Declaração de Vancouver realmente foi mais uma lista dos problemas em vez de propostas para soluções. Hein? Articularam bem aqueles problemas, mas houve poucas recomendações como resolver. Hein? Mas foi uma fase bastante importante. Foi, claro, estabelecido um compromisso para combater a pobreza, mas a agenda ou a Declaração de Vancouver foi resultado do, como diz, uma negociação muito, muito delicada entre 150 governos com grandes diferenças ideológicas na altura. O resultado acho que foi bastante laudável. Eu acho que saímos de Vancouver com uma certa compromisso e energia. Mas, como disse, foram mais listas dos problemas em vez de propostas de soluções. E houve muito pouco tentativa para introduzir na Declaração de Vancouver mecanismos para acompanhar e avaliar o desempenho dos governos que tiveram assinar as recomendações. São pontos positivos e negativos da Declaração de Vancouver. Mas foi o primeiro passo. Hein? A conferência parece que mais importante, onde as metas do Millennium foram concebidas, não lançadas, mas concebidas, foi a Cimeira de Terra em Rio de Janeiro em 1992, também esteve lá. E uma visão do desenvolvimento sustentável e do habitat humano foi uma das bases do Cimeira do Rio. Mas uma outra vez houve uma chamada para os governos para voluntariamente implementar as recomendações. Hein? A desafio de luta contra a pobreza e promoção de desenvolvimento sustentável dos assentamentos foi realmente a base daquela de Cimeira e uma série dos compromissos também. Claro, aspectos ambientais, conservação, diversidade biológica foram princípios básicos, mas a visão urbana também foi incluído. Logo a famosa cimeira da cidade em Istambul em 1996, para mim foi um ponto mais crítico, porque a agenda da Habitat 2, na minha opinião, foi bem elaborado. Foi lançado numa altura depois do fim da Guerra Fria, hein? Houve mais consenso no nível, mais divisão política entre os países, e eu acho que o que foi atingido em Istambul, para nós hoje em dia devemos continuar a defender, porque eu acho que hoje em dia o ambiente político internacional não é tão favorável do 20 anos atrás. Acho que há conflitos muito mais complicado hoje em dia, não divisões entre leste e oeste, mas divisões que são bastante, bastante profundas. Houve um compromisso universal para direito de habitação, engajamento das autoridades locais, foi um importante ganho. E uma coisa importante foi a primeira conferência onde a sociedade civil foi convidada a assistir. Eu me lembro, eu acho que eu e Adérito estivemos lá com organizações não governamentais na altura, mas tivemos acesso das delegações e do... Não conseguimos participar na votação, mas tivemos lá a oportunidade de influenciar as delegações dos nossos países, etc. Foi bastante importante. Uns princípios do Agenda da Habitat 2. Uma coisa que posso dizer, a grande foco da Habitat 2 foi sobre os países do Sul. Foi uma visão do... a promoção de desenvolvimento dos países do Sul. Eu acho que foi importante na altura. Houve uma... os princípios do apel foi... do agenda foi a democratização dos processos de planeamento, parcerias públicas-privadas, e como diz... o papel das organizações de sociedade civil e administrações e governos locais foram reforçados. Hein? Em Istambul, o Habitat lançou uma grande campanha de governação local. Um programa do a promoção de terras seguras e direitos de habitação direitos de género. Estes três, quatro princípios foram em princípio a visão do Habitat, da agenda do Habitat 3. Uma posição foi tomada fortemente sobre a proteção dos moradores contra expulsões forçadas e a combate da tendência da exclusão dos sem-abrigo, sem participação nas cidades. O empoderamento das mulheres foi um grande... foco a participação das mulheres, direito à herança das propriedades e terrenos foram princípios inseridos na agenda da Habitat. E como diz, o que saiu da agenda foi aceitado pela a comunidade internacional com um tipo de lei internacional impotence, soft. A obrigação dos Estados foi de incorporar os princípios da Agenda de Habitat nas suas próprias leis e práticas nacionais. So, isto foi o compromisso. E por causa disso tive uma importância grande e tive uma grande influência sobre logo depois de uns anos em a publicação do Lei da Terra, a Lei do Ordenamento Territorial e vários princípios e práticas legais angolanas foram influenciados diretamente pela Agenda de Habitat. Compromissos à volta da posse de terra, a inclusão das mulheres, maneiras transparentes do transferência dos direitos de terra, segurar a propriedade legal da terra, como diz, proteger cidadãos contra expulsões forçadas. Em termos de governação e participação, a participação pública no tomar decisões públicas à volta dos orçamentos e planeamento físico. Outros compromissos em termos do direito habitacional, inclusão, também uma visão do serviços básicos relacionado com a habitação. De facto, habitação foi visto como um processo em vez de simplesmente a produção da casa. O princípio do melhoramento ou requalificação das habitações ou bairros existentes, princípios à volta da manutenção e melhorar os serviços básicos. E um aspecto bastante importante, financiamento adequado para a habitação. Mecanismos para financiamento será disponível para as comunidades e residentes para melhorar as suas casas. Já mencionei serviços básicos urbanos, o compromisso de fornecer acesso a todas as pessoas para água, os princípios que logo foram adotados em Angola em termos do Programa de Água para Todos, foram também mencionados no Agenda de Habitat. Inserido no Agenda de Habitat 2 foi um compromisso para acompanhamento da implementação do Agenda. Isto foi a grande diferença entre Habitat 1 e Habitat 2. Houve quase nenhum mecanismo para reforçar ou enforçar os compromissos tomados em Vancouver, mas a Agenda do Istambul tentou de criar mecanismos para acompanhamento do processo. Uma grande inovação nisso foi, junto com as metas e o compromisso, de começar a criar indicadores, hein, de cumprimento daqueles compromissos. E montar programas de avaliação. Mas, com uma conferência das Nações Unidas, houve sempre este desafio. Quem foi, e em qualquer, como se diz, compromisso internacional, lei internacional, a agência das Nações Unidas que tem realmente a responsabilidade para acompanhar e de facto reforçar é a Assembleia Geral das Nações Unidas. E também o problema é que a Assembleia Geral tem receio de criticar as suas próprias membros. Então, isto sempre foi um desafio, porque não foi criado uma estrutura, um mecanismo independente para acompanhar este processo, além do papel do próprio Inhabitat. Poucos anos depois da publicação do Agenda Habitat 2, os princípios da Habitat 2, algumas delas principalmente, foram inseridos no novo, de facto, em ano 2000, nos ODMs, nos Metas do Millennium. Mas, de facto, as Metas do Millennium incorporou muito pouco as questões urbanas. De facto, há pouco menção do desenvolvimento urbano nos ODMs. Além do um indicador criado, um subdivisão, acho que do 7, eu não me lembro o número do... acho que foi 7, hein? Meta 11. Meta 11 do... Não, não, Meta 11 é do Sustainable. Meta 11 é os 7 objetivos de desenvolvimento do milênio. Tem a Meta 11. Meta 11, mas foi um subcategoria de uma do meio ambiente, acho que do meio ambiente. Então, isto. A questão urbana não teve aquele peso dos outros metas do milênio, mas foi inserido a visão de acabar com bairros degradados para 100 mil habitantes até 2020. De facto, esta meta foi atingida, parece que em 2005 ou 2007, mas o problema... Na mesma altura que os bairros degradados estavam a ser eliminados, novos estavam a surgir. E, de facto, quando chegamos agora, em 2016, o problema ainda é mais grande que em 2000. Mas, de qualquer maneira, isto foi importante. O Inhabitat foi... diretamente envolvido na elaboração daquelas metas. Mas, em geral, a visão dos metas do milênio viu que, posso dizer, a visão era que a pobreza rural foi muito mais complicado, mais pesado, mais importante que a pobreza urbana. Acho que isto foi difícil de defender na altura, mas Tomás, foi acho que 2000, ou Adérito, parece que está a recordar, acho que o Observatório Urbano Global foi lançado em 2005, não? 2005, hein? Foi uma tentativa do Inhabitat para introduzir um mecanismo, um observatório global para acompanhar o cumprimento de cada país e cada cidade, pode ser, em atingir aquelas metas. Os metas-chave tiveram 5 indicadores. Uma foi acesso à água, outro saneamento, outro qualidade habitacional, um outro direito de terra, outro aspecto sobre a densidade populacional e aspectos ambientais. O Inhabitat promoveu a criação a volta do mundo uma série dos observatórios nacionais. Eu e Adérito trabalhamos juntos com Inoto sobre a criação do observatório angolano. Acho que o projeto do Sistema Nacional de Informação Territorial, que de facto é, em outras palavras, é um observatório angolano, aproveitou aquelas cinco indicadores para avaliar a implementação do agenda. Mas uma coisa importante que parece que o Tomás pode corrigir esta impressão, mas eu não vi até agora, e fez muita pesquisa no internet para tentar descobrir se existe uma avaliação da Habitat 2. Em 2015, não houve uma grande tentativa de compilar os dados internacionais. Uns métodos foram atingidos, outros métodos não, mas eu acho que isto ainda será necessário, hein, para descobrir o que fizemos bem, porque os dados estão lá. Os observatórios conseguiram recolher e publicar documentos, etc., que pode ser utilizado, mas não vi um síntese da compilação daquelas state of cities, estado de cidades, os relatórios feitos pelo Habitat. Eu acho que ainda alguém tem de fazer isso. Os acordos do Rio mais 20 agora, que são de facto, ou está reconhecido, ou está conhecido agora com os métodos do sustentáveis SDGs, são concebidos em 2012, em Rio de Janeiro, e foram a base para as novas metas sustentáveis. Seguinte. Vamos começar a olhar agora para a campanha internacional para os direitos de cidade, porque foi criado ao longo dos últimos 2 ou 3 anos uma coligação dos, principalmente das organizações da sociedade civil, a união dos administrações, governos locais e várias outras instituições para defender nos novos métodos de desenvolvimento. O conceito urbano tem de ser empurrado para frente, porque durante aqueles anos, desde a publicação dos métodos do Millennium, o mundo passou para um mundo rural, para um mundo urbano, hein? Aquela graduação para mais que 50%, e Angola atingiu isso antes de muitos outros países. E o resultado era que as novas metas sustentáveis estão muito mais virado para a visão da cidade, a visão urbana, em comparação dos metas do Millennium. E houve uma campanha grande daquelas associações da sociedade civil em coligação com o Habitat para defender que existe um meta urbana. E meta 11 foi incluído com a visão do desenvolvimento urbano. Meta 11 diz que fazer cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em poucas palavras, mas houve uma série de indicadores para aprofundar isto. Mas também nos outros, acho que contei a volta de 8 dos 17 metas que também tem uma importante componente do... São questões realmente urbanísticas. A direito de água, visões do a inclusão das mulheres, são todos assuntos que têm uma um componente muito forte urbanística. Não, olhando para Quito, Equador, a Conferência das Nações Unidas sobre a Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, será realizado em Quito entre o dia 17 e 20 de outubro este ano. É bastante interessante, a conferência de Vancouver levou mais ou menos 3 semanas e agora estamos reduzidos para 3 dias, mas parece que é uma indicação do crise internacional financeira, em que não podemos suportar conferências tão prolongadas esta vez. Mas é bastante importante porque o processo começou já há 18 meses ou 2 anos atrás. Foi iniciado em Medellín há 2 anos, há 2 anos atrás. E todo mundo na comunidade das organizações do Estado, da sociedade civil e de internacionais tiveram um grande foco sobre a preparação desta agenda. A agenda que será publicado ou aprovado no fim, em Quito, ou não, parece que não será aprovado, mas eu acho que o consenso será criado na semana que vem em Surabaya. Em Indonésia. Eu acho que não vamos ser embaraçados em Quito em chegar com muita divergência, mas vai mapear a agenda até para os próximos 20 anos e vai coincidir com a agenda de desenvolvimento sustentável até 2030. Olhando para a campanha de direito de cidade, as mesmas organizações que fizeram os lobbies internacionais e tentaram influenciar a inserção do conceito urbana nos métodos sustentáveis estão juntado na colaboração sobre a campanha do direito de cidade. O movimento é para incluir com um princípio do direito de cidade no novo agenda da Habitat. É um novo conceito que vou aprofundar um pouco aqui. Mas na parte da sociedade civil está liderada pela a Coligação Internacional da Habitat, como diz o DW, é um membro fundador disto, e nós estivemos envolvidos ao longo do último ano, desde a conferência do Dar es Salaam e logo Johannesburg, e nas consultas ao longo dos últimos meses na promoção desta ideia no nível da África, mas mesmo em outros continentes, coligações da sociedade civil estão envolvidas a tentar influenciar esta agenda. O Fórum Social Mundial está em frente disso. A União Global de Cidades e Governos Locais, o CLG, está fortemente atrás disso, e o próprio Inhabitat está a defender estas ideias. O conceito de direito da cidade está baseado numa série dos acordos e princípios documentos já publicados, hein? A partir de 1992, Traticidades, ou a Carta das Mulheres de Cidades, Carta Europeia sobre Direitos do Homem e de Cidades. Parece que o mais famoso é o próprio Estatuto da Cidade do Brasil, mas vários outros, hein, onde estes direitos estão não só declarados, mas estão em prática. Em vários países e cidades em América Latina, incluindo o próprio Equador, México e Brasil, estes princípios estão sendo transformados nas ações e práticas no terreno, hein? Na própria gestão de cidades. Uns princípios incluíram a promoção das cidades inclusivas, a tentar quebrar este muro entre a cidade informal e formal. É um conceito que podemos chamar, eu acho que isto é um exemplo bom de inclusão espacial. Para, claro, ninguém aqui tem acesso dos facilidades desportivas, hein? Aqui no outro lado do muro, hein? Quem vai aproveitar são estas pessoas, hein? São uns princípios, hein, do inclusão espacial, em termos de visão. Foi criado uma plataforma global sobre direitos da cidade e foi formalmente lançado em São Paulo através do Fórum Social. A plataforma foi publicamente foi lançado em 2014. Temas-chave são direitos humanos, de cidadania, democracia local, participação, terras, regulamento, planeamento, participação no planeamento, economia social e engajamento na inclusão do trabalho informal na visão da cidade. E incluiu campanhas de advocacia, trabalhos sobre alianças, a ideia de transformar algumas destas questões em atos culturais para a promoção. A direito de cidade tem estes três princípios: direitos humanos, mas não são direitos humanos. A democracia, em termos territorial, a visão é de quebrar aquele muro entre os que têm acesso dos benefícios urbanos e os que não têm. Combater exclusão social de certos grupos vulneráveis. E isto é um tipo de mapa do direito de cidade. É um direito coletivo. É diferente do um conceito de direitos humanos tradicionais, que são direitos individuais, hein? Direitos de proteção dos interesses individuais, mas isto é um direito de comunidade, hein? Ou dos várias comunidades, hein? Que não, agora o desafio é: estamos chegando no fim deste processo de negociação do novo agenda urbana do Habitat 3. De facto, temos poucos dias, hein, para influenciar este processo. Um grande desafio com isto, em termos do novo agenda do Habitat, é que os objetivos e os compromissos do Habitat 2 não foram todos atingidos nem avaliados, hein? So, temos uma o facto que sabemos que, além do facto que 100 mil pessoas saíram dos museus, parece que entrou muito mais isso, hein, nos novos museus. So, a nova agenda tem de ter mais peso, mais dentes, mais força para implementar do que a antiga agenda. A visão do nova agenda urbana é cidades inclusivas para tudo, e está implicado o entendimento dos princípios na nova agenda de habitat do direito de cidade. Está a um pé ali, ou um dedo ali, mas não está completamente fora do novo agenda. A nova agenda tem ainda um grande desafio, como os compromissos na nova agenda serão acompanhados ao sistema de monitoria. Isto é um aspecto bastante importante na nova agenda. E como os grupos-alvos serão envolvidos também neste processo do acompanhamento e avaliação. Houve uma tentativa através do Observatório Global, porque o Observatório Global tentou juntar organizações de sociedade civil e do governo no monitoria, mas como diz uma avaliação global ainda não foi atingida, e parece que é o papel dos partes interessadas, dos grupos-alvos, tem de ser incluído fortemente no monitoria, porque ainda com qualquer compromisso internacional, quem tem a responsabilidade para assegurar a implementação é Assembleia Geral, que delegou o habitat com a sua agência do acompanhamento. E a visão da coligação internacional do habitat é que precisamos reforçar e ter um mecanismo ainda mais duro, mais forte para acompanhamento. Não, o que foi publicado, acho que há 2 semanas atrás, foi Esforço Zero, isto é, o esforço que será discutido hoje em dia, e há muito ação, acompanhamento. Eu recebi hoje de manhã, à volta de 20, diálogos entre as diferentes organizações para ter a última oportunidade de influenciar a agenda em Indonésia na semana que vem. Ah, todo mundo está a lutar para ter as suas palavras, a sua frase inserido ali. Mas o que já está lá e que consideramos que é bastante importante é a função social da terra e o princípio de captura dos valores financeiros dos terras para serviços públicos, para financiar serviços públicos. Eu escrevi um artigo sobre este assunto recentemente, no contexto da Angola, que ainda não traduziu, foi apresentado há 2 semanas atrás numa conferência do Banco Mundial em Oxford, mas que está a falar em termos de Angola. Este princípio acho que é bastante importante para Angola por causa da crise financeira. Eu acho que parece que não é em crise, é uma nova situação financeira do país. Que O petróleo não pode continuar a financiar tudo, hein? Tem de ser outros mecanismos para sustentar cidades. E uma delas é a captura do, dos valores e aumento dos valores do, dos terras ou imobiliário, hein? Para o Estado de garantir serviços básicos e para promover o crescimento sustentável de cidades como Luanda. Outros princípios incluídos no, no exposto zero do agenda são direitos humanos, igualdade do gênero, a participação de cidadãos no concepção, execução e financiamento, a criação dos orçamentos locais. O reconhecimento há uma contribuição bastante importante do setor informal na economia urbana. Isto é o facto, todo mundo sabe isso, mesmo que cai em Angola, mas não está necessariamente reconhecido e está um dos princípios do já incluído. Coordenação intersectorial, papel ativo dos governos locais, autarquias, administrações municipais, inclusão, participação, desenvolvimento destes atores no agenda do crescimento de cidades, desenvolvimento de cidades. Mas ainda há uns faltas no esforço. E são, eu tentei de fazer uns pontos em críticas dos campanhas que principalmente a sociedade civil ou membros da sociedade civil no Coligação Internacional da Habitat está a tentar defender. Tem de ser obrigado. Tem de ser um projeto claro, mas efetivo para acompanhamento ou monitoria dos compromissos feitos em Quito, em Equador. A direito global de cidade ainda precisa ser articulado numa maneira mais clara, mais profunda. Aqueles princípios das comunidades não são direitos individuais, tem de ser articulado e não são mencionados, mas realmente precisa ser ampliado. Engajamento das próprias comunidades e grupos vulneráveis no monitoria do agenda. A reforça ainda sempre em contribuição das mulheres na economia informal e formal nas cidades. Isto acho que é ainda precisa ser aprofundado no agenda. Seguinte. A compromisso também articulado, reforçado para evitar renovações forçadas e garantir a segurança da terra e imobiliária. Um aspecto acho que bastante importante, principalmente cá em Angola e muitos outros países, mas a promoção das maneiras do financiamento habitacional pode ser ligado com aquela visão do das terras e habitação com um bem social que pode, de uma maneira ou outra, facilitar através dos investimentos em, também no desenvolvimento de cidades e olhando para parece que inovações no no financiamento, o DW está a promover aproveitamento do microfinanças no investimento no financiamento habitacional, mas esta captura de valor dos terras é uma outra inovação que eu acho que Angola é um país clássico onde pode beneficiar destas inovações, hein, em termos do... E eu acho que temos um campeão no nova ministra do urbanismo e habitação. Ela surgiu do sector do financiamento habitacional, hein? Ela entende perfeitamente estes princípios e parece que a Angola pode ser uma dos campeões para defender este princípio no em Indonésia, hein? Porque não há nenhuma menção em Agenda da Habitat 2 em Istambul. Houve um parágrafo sobre financiamento habitacional, não está incluído na nova agenda. Isto é bastante importante. Parece que o Habitat pode reforçar isso, mas eu acho que este aspecto do financiamento habitacional não tem aquele perfil no Habitat que tivemos 20 anos atrás, mas é fundamental, é muito importante. E um maior suporte para engajamento em diferentes maneiras aos governos subnacionais, cá em Angola, municipais, locais, são importantes, são mencionados, mas pensamos que precisa ser reforçado. Mas este aspecto do financiamento habitacional mesmo não está mencionado. Outros são mencionados, mas precisam ser reforçados. Então, estes são os princípios do do campanha para os direitos da cidade no agenda da Habitat 3. E queríamos agora abrir a discussão, para, parece que no início para as perguntas e logo para opiniões. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor.